for us, I will find it. Thank you. Taco Bell, that's where you are. Você está passando Não recebo o seu transporte e verifico mesmo. Contact, Luciano, 1140. Gente, mais final corredor forte, após o corredor interlado e o Marteirão na mesa. Dando o direito de essa passagem, era escrito, estou trocando o passo, após o 42 milhas de Salvador, a Rádio 2, minha faixa, altitude de 5.700. estabilizou? Estamos correndo, a gente tem um noite de sinal lá de Brasil. Brasil 407, Brasil 4206, Brasil 1018, autorizado e eletrofeira, posso estabilizar. Aguarde, estaria. Aguarda. O celular está agiu, pressão 0-0-3. Não. 3-7-4-0-9-5-7-direita, 1-2-1-9-5. 2-1-9. 6140, chame 4355, antena 26, decimal 8, ou alternativa 25, decimal 4. É uma falha, eu posso que haja visual do céu. Isso, em Juliette, bom dia, mas senhora, eu nomeei 510, não tenho visuais, eu posso parar. Salvador, na pressão em 1 a 8, decimal 5-0, fomos tráfico na curva, travamos na cabeça de auxiliar e comercial e foi que a frente passa a aproximação. Pois tem a aproximação na loja de pistaria, ligando 2-0. Tudo bem. Espera, zona 3437. Zero, agora 2-0. Ano 5-0, obrigado por 1-0, vento no 3-0 graus, mais longe. 3-0, vento 2-0. Quatro ângulos, Juliette, o Jota Pai, solo ao 1-4, autorizado o central Bank Track, após ingressar a primeira esquerda via Papá, até o 4-5. Precisa de algum apoio para abastecimento? Do combustível. Autorizado e eletrocer, posto estabilizado. Alternativa 23, decimal 8, bom voo. Obrigado, da volta. 437, vai do bolso do Bande da Lona, curta autorizado, olha aí, mantém 1-0. Chester Zulu, prossiga. Corredor, aposto, agora a gente pode ter um enquete aí, só para aqui no prédio. Copiado. Isso é um vídeo aí, só para aqui no prédio, então. Bom dia, contato na 10, escuta. E é o Arbor 1, no qual o nível de voo 3.0. Arbor 1, 3.0, né? 3.4.7. 10, vamos para a Lua, até liberar o controle. Seu Romeu Fatima está autorizado voar o farol da barra, porém precisa estar a área restrita do grupo. Solta autorizado, voa o farol da barra, poste o farol da barra. Deixa para 2.6, autorizado e ele é ser a ponte estabilizada. Tem um dia de vitória na frequência no último final na vitória. Bom dia, passando Rita e Juliette. Passando Rita e Juliette, em aproximação de 7. Às vezes a gente marca e espera as curvas à esquerda devido ao táxi da aviança já a 1.0 milhas da Salvadiada. Sente o caminho do leste, o teste da costa foi o máximo da direita. General, isso é do grupo, sobe o posto para a data. Salvador, bom dia, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Alfredo de Juliette para avisar o Cone, a Polícia da Vinheta Nacional? Afirma, o Polícia de Juliette. Condições de 5 a 0 com o número 2, para a Polícia 17? Afirma, o Polícia de Juliette. Fazendo com o número 2. Segue então sem redução, o Polícia de Juliette, forte, passando em Rimar. Sim, é isso, Polícia. Paulo azul 8, mais um 1, passando na Rona Mercier, no litoral sul, passando o código 01435. Estabilidade. do estado de Doha. Estou na frequência para noite de semana.